O mente de serpente, a malandragem se ligou. Veneno na rima, cobra criada, pastor. Criado nos becos, quebradas, periferia. Ideia, firmeza, atitude aos manos e as minas. Já era nova vila que o bicho pega, pode acreditar. Quem não acredita quando chega aqui, pira as ideias. Moleque nas esquinas faz a fumaça subir. Enquanto o caxanguê passa com a tela nas costas bem ali. Polícia foi no vácuo, mas ele conseguiu sair voado. Uma hora dessa tá na quebrada fumando noiado. E o som sai pela rua dando busca nos irmãos. Enquanto isso, nem sinal do ladrão. Sem prova, sem flagrante, os homens ficam na ânsia. Sai pelas ruas com a sirene ligada, dando porrada, impondo segurança. É, véi, impondo segurança. Minha mente está revoltadamente. E nela brotou o veneno da serpente. Ao invés de fazer mal, isso me faz muito bem. Porque o veneno da serpente não devo nada pra ninguém. Pra ninguém. Da palavra, isso não posso negar. Por muitos negaram a palavra e hoje se rastejam como insetos, ratos, descendo cada vez mais pro buraco. Vício, correntes do inimigo, cada vez mais preso no labirinto. Visão espiritual você não tem, sua passagem é só de ida nesse trem. Curtindo o veneno da serpente, que mal tem, diz aí. Olha pro céu, ver a fumaça subir. Tem que ser assim, mente envenenada. O rap tá no sangue, tem o dom da levada. Rima envenenada, atitude na levada. O terror da pregoizada, que na periferia caga rala. O bom malandro curte rap e não rejeita. O mente de serpente, a procura da batida perfeita. Posso ter cara de capeta, mas com um coração de anjo. No rap eu manjo, esbanjo, sabedoria. A divergência criminal, a voz da periferia. A voz da periferia. Revoltadamente, e nela brotou o veneno da serpente. Ao invés de fazer mal, isso me faz muito bem. Porque o veneno da serpente não devo nada pra ninguém. Pra ninguém. Minha mente está revoltadamente, e nela brotou o veneno da serpente. Ao invés de fazer mal, isso me faz muito bem. Porque o veneno da serpente não devo nada pra ninguém. Pra ninguém. Pra você que não curte rap, vou dar um recado. Vê se não esquece, não adianta fazer a sua prece. Porque sei que você não merece. Esquece o que fez no passado, otário viado, agora tá ferrado. Se sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Se o sol não te ilumina, foda-se, compre uma lamparina. Vê se não alucina, seu arrombado vai tomar no meio do seu buraco. Eu te esculacho, arregar, sumando pro espaço. Você é o que sobrou da laranja, o bagaço. Pois é isso que eu acho. Desse se toca, vai sentir o poder da minha mandioca estourando a sua bunda igual pipoca. Então adeus pra sua miloca imunda, te deixando o corcundo com um buraco na parte de trás de sua sunga. Se você não acredita, então vem cá, vê a cobra fumar. O veneno da serpente tá no ar. O rap é veneno, não é som pra playboy rebolar.